Mr. Vegas, topa la mascara, sexy Lumila, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Olha só quem chegou, bebê, atrapada a Ludmilla. Hoje eu vou botar pra ferver, joga tudo nesse clima. Toma, toma, toma, toma, toma, soca, dona, toma, toma. Só senta, dona, toma, toma, só soca, dona. DJ Snake chamou Ludmilla e a putaria já tá liberada. Vem com a novinha toda safadinha, tu ouve esse som e já fica molhada. Dá uma sentada, sentada braba. Dá uma sentada, sentada braba. Toma, toma, toma, toma, toma. Chuca, dona, toma, toma. Só senta, dona, toma, toma. Só chuca, dona, toma, toma. Só senta, dona, toma, toma. Só suca, dona. Toma, toma. Me gusta lo chulo, te gusta mi bunda. Respétalo usted antes que se hunda. Te estás metiendo en aguas profundas. A ese lápiz, sácale punta. Papi, dale uso, te brinco bien rico. Lo que quiera, ven te lo explico. Caipirinha, te saco el juguito. Conmigo a todas, yo no me limito. Toma, toma, desnúdate porque vamos a sudar. Toma, toma, si el niño le mete te dejo jugar. Toma, toma, desnúdate porque vamos a sudar. Toma, toma, un poquito más vaya que te va a juquear. Olha só quem chegou, bebê, a tropa da Ludmilla. Hoje eu vou botar pra ferver, joga tudo nesse clima. Toma, toma, toma, toma, toma, soca, dona, toma, toma. Só senta, dona, toma, toma. Só soca, dona, toma, toma. Só senta, dona, toma, toma. Só soca, dona, toma, toma. Só senta, dona, toma, toma. Só soca, dona, toma, toma. Só senta, dona, toma, toma, toma. Jamaica, toma, toma, sexy Lumila, toma, toma, every girl in a Canada, toma, toma, come wine up with the dandada, hey. Lumila, Mariah, topo la máscara, Mr. Vegas.